Metrô de Salvador, boa noite, Web 729 decolando. Web 75729, contato radar na decolagem. Se me mantém o nível 340, vou em Leda da presente. 340, Leda da presente, Web 75729. Torre Salvador Web 536. 536, prossiga. Foi feito para os 10 da hora, senhor. Ok, ciente, aguarde o estático. Né, 6224 no solo 02, libere a direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Liberado na direita, Alfa, chamar antes da Juliette, 6224. Uno 604, copia. Pronto. No 604, autorizado 370 para Fortaleza pela APA Zulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, mantendo a proa. Confirmando, decola da 10, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva esquerda, intercepte a radial 350 até 20 milhas de Salvador, após para a posição Albo, e em seguida frote, transponder 5012 e controle 198, Cotejo. Nível 370, para Fortaleza, decola da pista 10. Após 2 mil ou 3 milhas, curva esquerda, aí mantém por 20 milhas, aí após algo e frote. O controle numerando 19.8, transponder por gentileza. 5012, ok? 5012, e a radial também, por gentileza. É radial 350, ok? Curva esquerda, radial 350, 20 milhas, albo, frote. E o transponder 5012. Ok, 370, decolando a 10, 2 mil pés ou 3 milhas, curva esquerda, radial 350, 20 milhas, albo, frote, 5012, transponder, controle 19. Salvador Azul, 4219, né? Você poderia informar essa pergunta para conferir? 4209, copia. Afirme, pronto, 4. 4209, autorizado com fins 360, pela APA Zulu 16. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda Bridge. Transponder 5026, controle 198, cotejo. Autorizou a chamar a linha? Autorizado com fins número 260, vai seguir a APA de Zulu 16, decolando da 10, com curva direita, saída da El, voa. Leda e após o bridge, aciona 5026, controle 198, 4209 do Azul. Correto, Azul 4209, chama para o puxa, acionamento. Tem, chama lá, 4209. O Xené 63 no 3, perdão, tá livre a linha decolada 10, vento 080 graus, 9 nós, que nega 1011. A linha decola, o Xené 63 no 3, obrigado. Na Alfa, antes da Juliette, o Xené 6224. Ingresse Índia, portão 01. Índia, portão 1, Xané 6224. Sobe 536, tá bom, tá cópia? Pronto, senhor. OB 5836, autorizado Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola a 10, curva direita, perdão, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5556, controle 198, cotejo. Recife 330, saída Pouca transição Caju pela Alpes 58, decolou 90, curva esquerda, 5556 ao transponder, 198 ao controle, web 57536. Correto, chama para o posto de estacionamento, 5836. Chamará, 5836. O ajuste em Salvador, 0 no 1. 050, uma proa de TAP, 0 no 1, ajuste da prisão 78, grato. Submantenha o nível 340, chame agora Centro Recife, 133, decimal 25, alterna na 25, decimal 1. Recife, 3325, alterna 125, 1, subindo para 340, F5729, boa noite. Boa noite. 198, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite. Oxenair 6313, decolou na sua escuta, se possível, voar bem deve. Oxenair 6313, contato radar decolagem, voo Leda da presente, submantém o nível 360. Autorizado Leda, Oxenair 6313, dá presente, voo IBDEV. Direto IBDEV, 6313, grato. Estacionamento F5836. 53.000, livre por estacionamento, chame táxi, Kinega 1011. Chamará táxi 1011, ao ajuste F5836. Salvador Azul 4209 para o táxi POB 79, somia 3:20, alterna Galeão. Web 5836, aguarde o instante para iniciar o pushback. Após o táxi do Azul, a sua retaguarda, está autorizado seu push, ok? Paciente, Web 5836. Azul 4209, copiei 79, Galeão 3:20. Está livre o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 1011, chame para a decolagem. Cliente, via Juliette Alfa, para o ponto de casa 10, chama na quando pronto, com a gente 5611, 4209. Gol no 604, tá, pushback acionamento, gate 9. No 604, tá livre pro acionamento no 9, chame táxi, que ele é H1011. Chamaremos, 1011, 604. Salvador, confirme pro 5836, está autorizado para o puxar em funcionamento? Afirmativo, azul, taxiando agora a sua casa, autorizado, chamando, puxa, chama para o táxi, perdão, 1011 altímetro. Ok, vai chamar para o táxi 5836. Salvador Azul 4209, pronto para a Federa 10. Azul 4209, está livre a linha decolada 10, vento 080 graus, uma dezena de nós. Sim, linha decolada 10, 4209. Oceana 6303, submantenha o nível 360, chame agora Centro Recife no 33.25, alterna no 251. Mantém 360, chama o centro agora no 325, alterna no 251, Oceana 6303. Juno 78, descida para 2.000 pés, o ajuste na 091, autorizado LS em seguida, pistola 0, reporte estabilizado. Descida para 2.000 com 1.011, autorizado LS em seguida, para trás estabilizado, Juno 78. Informo que está livre da restrição de altitude em TAP. Descida, Juno 78, livre então. Foi ininteligível a transmissão, quem está chamando a torre? O Rio 5972, confirme agora, senhor. Ok, intensidade 1, aguarde 320 Galeão, Rio 5972. Positivo, poderia adiantar a nossa saída? Dael Leda Bideve, a subida. Gato. Azul 4209, decolou de Salvador, aos 15, controle 198, boa noite. 198, boa noite, 4209 da Azul. Salvador, boa noite, Azul 4209, transfere para o número 1500 pés. Azul 4209, contato radar na decolagem, precisa conforme autorizado, se mantém o nível 360. Sim, a gente precisa sair conforme autorizado, só para 360, Azul 4209. Upper November 857, até seguro, Upper Zulu 16, até Gruff, Upper Zulu 14, até Babacena, decola da 10, curva à direita, subida da Euleda e após Bideve, transponda 5034, controle 198, cotejo. Ok, eu poderia repetir novamente, senhor, não foi possível copiar por completo, ok? Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320, pela APA November 857, até seguro, APA Zulu 16, até Gruff, APA Zulu 14, Barbacena, decola 10, curva direita, subida da El Leda e após Bidev, transponder 5034, seu controle 198, cotejo. Uma outra nave transmitiu junto, senhor, não foi possível copiar. Ok, então o Web 5836 está pronto para o táxi, confirma. Táxi Web 5836. 5836, qual é a tua B autonomia alternativa? 136, autonomia 3 horas e 10, alternando Salvador. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Chamará o 5836. Voo no 604 para o táxi, 180 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Recife. 180 Recife 320, livre o táxi seguindo o Webjet, QNH 1011, chame no ponto de espera para a decolagem, no 604. Seguindo o Webjet, chamará no ponto de espera da 10, 604. Rio 5972, copia? Proceda, senhor. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Barbacena. Decola a 10, curva direita, subida Dael, Leda e após Bidev, transponder 5034, controle em 198, cotejo. Autorizado 320, Galeão, decola da 10 com curva direita, subida da El Leda, após Bidev. Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Barbacena. Transponder 5034, controle de saída 1198, Rio 5972. Correto, Rio 5972, confirmando a subida da El Leda Bidev. Chame pronto para o push acionamento. Chamo para o pushback acionamento 5972. Tá pronto, espera da 10, 5836. 5836, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento 070 graus, 9 nós. E decolagem autorizada, 5836. Confirmo o acionamento 24, portão 1, com informação vindo para Aracaju. 190 Aracaju, autorizado, direto, decola a 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5035, controle em 19.8, Oxenem 6224, cotejo. Autorizado Aracaju, 190, decola 190, opera curva esquerda, Puca, Caju, controle após 19.8, acena 5035, Oxenem 6224. Correto, chame para o posto de acionamento. Solicitando 3178, estabilizando o localizador. São 3178, passando Zuna no momento, complete a aproximação e chame a torre na noite, decimal 95. 3895, está 3178, boa. Boa noite. Já no web, 52. Gente. O voo no 604, próximo ponto de espera da 10, pronto, está ciente do web que rola e do tráfego nacional. Ok, no 604, após o tanque, pousa, alinha e mantém a 10. Alinha e mantém após o tanque, voo no 604. Alô, boa noite, tá 3178, LS X-Ray, minha milha de Simbra. Boa noite, tá 3178, livre pouso na 10, cheque o trem, vento 080 graus, 9 nós, QNH 1011. Ok, baixada travada, livre pouso, Cristo 0, tá 3178. Web 5836, decolou os 2-1 no controle 19-8, boa noite. 19-8, obrigado. Controle Salvador, Cordial, boa noite. Web 5836 na Pucaracaju. Web 5836, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Subir, mantém o nível 330. Subindo conforme 330, 572. Controle 3305, informação Vitor, boa. TAM 3305, aciona identificação, autorizado chegar da PAN, vê se mantém o nível 050. Web 5836. Prossiga. Nós estamos um pouco atrasados. A senhora poderia coordenar com a setora adjacente e voar direto Recife? Para guarda de coordenação. Muito obrigado, senhorita. Web 5836, da presente voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito agradecido, 5836. Web 5836, confirme homologada, Renave? Afirmativo. É, Renave 5, aerovia. Não para a aeronave chegada, só para a aerovia. Ciente. Rivelda, 3178. 3178, solo Flores 25, prossiga ao táxi via Alfa e Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, 3178. Voo 604, está livre decolagem da 10, o vento 080 graus com 9 nós. Livre iniciando, voo 604. 604 decolou os 26, controle em 198, bom voo e boa noite. 198, boa noite, 604, obrigado. 3178, a Infraero mudou o portão aqui, o portão 08, ok? Sente para o 08, modificado, sente, graças. 0. Gente, subindo para o 370, conforme autorizado, voo no 604. Tá 3305. Prossiga. Nosso número na approach, senhorita. Confirme. Nosso número na aproximação. É o número 2. Podemos voar direto, Duna? Foi Duna 3305. Duna, senhorita, muito obrigado. Pode ser para 2000, dá presente? Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado ele é SX Rei da pista no 0, reporte estabilizado. 2011, obrigado, senhorita. Dono 604, confirme a autorização paga pela torre? Foi radial 350, 20 milhas, aí após Boa Albo e após Frote. Gente, confirme efetuando desvios no momento? Negativo, estamos indo em cima da radial 350, faltam as 5 milhas para chegar. Gente, para evitar a área restrita, intercepte da presente a radial 350. Para interceptar da presente a radial 350, é isso? Afirmativo. Então, a gente está fazendo a interceptação da radial 350. Gente, reporte estabilizado na radial. Reportaremos. Duna 9075, passando Duna no momento, complete a aproximação e chame a torre, no 8, decimal 95. 295 com 907. Jet 5836, submantém o nível 330, chame agora o centro Recife, 25.45, alterna no 26.85. 330-2545-2685, F57-5836, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 75, vai precisar. Boa noite, 9075, aguarde pista livre, fora o poço. Aguardando pista livre, vou 9075. Para o táxi, o Rio 5.